Senta que lá vem a história. Fala galera, aqui quem fala é o Gariba, mais uma vez eu com Beatriz Anaroli. Diga oi, Beatriz. Oi, tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui mais uma vez gravando um podcast sobre história depois de um longo inverno, acredito que uns 2 meses, que foi que a gente passou. Uns 2 meses depois do último de marxismo. Isso mesmo. Pra explicar aqui um pouquinho, a gente atrasou porque vida de universitário e estagiário e idiota é difícil e tem muita coisa pra se fazer. Então chegou na época de prova e vocês sabem, amigos, chega na época de prova, você tem que se esforçar naquilo e é aquilo, e daí não deu mais pra dar uma continuidade, mas voltamos aí com tudo. Hoje o episódio a gente vai falar sobre um pouquinho o que é história, né? Que a gente chega na escola, estuda essa porra durante 8 anos, 9 da nossa vida, 9 por aí. Quase 9, né? Quase 9, e dificilmente o professor chega e explica o que é essa porra, e a gente estuda e não tem uma definição concreta sobre o que é. É uma coisa bem mais teórica, né? Tipo, o que é, pra que serve, como ela funciona, como se estuda, etc e tal. Então, vamos começar? Vamos, bora vamos começar? Senta que lá vem história então, meu povo. Tudo cheio de buraco, onde a lua vai. Então, pessoal, começando aqui, acho importante primeiro a gente falar um pouquinho sobre o porquê e para que serve a história, certo? Beatriz, gostaria de começar? Como... Ah, pode ser. Gente, história, na verdade, ela tem diversos significados para várias pessoas, tal. Mas o significado científico, vamos dizer assim, entre aspas, né, do que é história, é a questão da investigação e pesquisa, né? E por que investigação? Porque é como se você fizesse um trabalho de pesquisa da vida das pessoas. E quando a gente fala de vida de pessoas em específico, a gente fala de história. Então, não é à toa que a gente vai estudar coisas, entendeu? E às vezes fatos que aconteceram, e aí a gente vai explicar depois, mais pra frente, o que é fato e tal, que aconteceram com pessoas em determinados lugares diferentes. Sim, sim, vale a pena lembrar que história é apenas produzido pelos seres humanos. Um cachorro não faz história, um gato não faz história, outros animais não fazem história, planta não faz história. Por quê? Bem simples, o ser humano, ele muda. Tipo, essa mudança que ele faz, não apenas na sua forma de pensar, mas em seu corpo, no ambiente, é o que a gente chama de cultura. Cada povo tem a sua cultura. E então, o Gariba, ele apontou uma coisa que é muito importante, que é a cultura, né? O que é a cultura? Ela é toda a produção humana, entendeu? No período da sua vida, ou seja, no período da sua história. Então, vamos supor, religião, por exemplo. Ela é criada pelo homem e ela é cultura. Língua. Língua, comida é cultura, apesar da comida não fazer história, mas a pessoa que faz a comida, ela tá fazendo história. Vamos usar um exemplo. Gatos no Egito, tal. O gato, ele não é um ser que faz história, entendeu? Mas a pessoa que teve a noção de que o gato, ele poderia ser uma figura sagrada e representa algo pra ela, que tem uma explicação por uma coisa que ela se perguntou durante muito tempo, aí vem numa questão de mito que a gente vai abordar mais pra frente também, pessoal. Fica tranquilo enquanto isso. Isso é cultura. Sim. E tem outra coisa que é que, tipo, os outros animais não fazem cultura, por quê? Porque eles não conseguem ter essa mudança, né? Essa produção. É uma capacidade que é humana, tipo, Tá, é... Digamos que, ah, fala, mas o animal, ele se adapta ao ambiente. Sim, o animal se adapta ao ambiente. Tipo, é... Digamos que um passarinho constrói um ninho no topo de uma árvore, mas naquele lugar tem muito vento. Beleza, vai ter muito vento, o ninho dele vai acabar caindo, ele pode acabar se machucando, mas depois ele vai construir sempre o mesmo ninho depois. Depois que o ninho ser destruído, ele vai fazer a mesma coisa. Porque meio que é o que a gente chama de instinto animal. O homem não, por exemplo, se ele faz alguma coisa e essa coisa não funciona, ele utiliza-se da sua inteligência, da inteligência que ele tem, pra mudar aquilo e tipo, conseguir fazer sobreviver, isso, conseguir fazer algo que tenha a mesma função, só que de uma forma diferente. E nisso ele vai desenvolvendo, né? Vamos dar um exemplo, assim, pra explicar isso direitinho. Vamos supor que um cara, uma pessoa X, determinada, ela faz um vaso de barro. Só que acontece, vai chover, e esse barro, ele vai se desfazer conforme o tempo. Entendeu? Então, vamos supor, esse mesmo cara, ele percebeu, por exemplo, que um vaso de cerâmica ou um vaso de argila duraria mais tempo, entendeu? Então ele usou da argila, usou da porcelana e da cerâmica, enfim, para fazer um vaso que tem a mesma função, colocar uma planta. Isso. Ou usar de enfeite. É, ele vê o problema e ele acaba mudando como aquele problema funciona, ele acaba mudando como ele agia, e a partir dessa mudança que ele começa a fazer história. Sim. Sim. E pra que serve? Tipo, história tá sempre relacionada ao passado, muitas vezes, como a gente aprende na escola. Mas a história, a gente não estuda a história só pelo passado, a gente estuda a história pelo presente. Tipo, Grécia Antiga, por exemplo. Por que a gente estuda a Grécia Antiga? Responda, Beatriz. Ó, por exemplo, a gente estuda a Grécia Antiga pra gente entender como aspectos da Grécia Antiga, por exemplo, pode ter impactos até hoje. Ou ocorreram mudanças conforme o tempo, entendeu? Que levaram a coisas que acontecem hoje. Então, vamos supor, na Grécia Antiga, quem era considerado escravo? Aquela pessoa que devia. Entendeu? E o que acontece? Tem a questão das do trabalho não ser algo... não ser algo... Bem visto. Bem visto, né? Era algo vergonhoso. A gente vê, entendeu? Que na Idade Média, por exemplo, isso se permaneceu, entendeu? Só que com significado diferente. Então, vamos supor, para a Igreja Católica, a pessoa que trabalhava, entendeu? Ela era uma pessoa que estava pagando por os seus pecados. E quem não trabalhava eram os nobres, tal. Porque eram pessoas que mereciam os céus. Aí, vamos chegar... Eu sei que eu tô dando um salto muito grande, mas vamos chegar na crise da Idade Média, entendeu? Aí, quando os países da Europa começaram a recorrer a outros continentes, o que a gente chama na história e na historiografia de novos mundos. Essas pessoas, elas não estavam trabalhando, de certa forma, isso vai por assim dizer, indo aos novos mundos, explorando outras culturas diferentes, entendeu? Pra chegar em um lugar e obter riquezas para comercializar. Sim. Entendeu? Ou seja, vocês perceberam como a questão do trabalho, ela mudou totalmente de um tempo para outro? Então, às vezes a gente estuda história não só pra gente entender o que aconteceu, mas pra gente entender muitas vezes coisas que nós mesmos criamos, entendeu? E criamos do período que a gente faz história. Sim, é que também tem a questão. Ei, a professora questão. Mirna. Um beijo pra professora Mirna de História do Brasil, Seminário de Pesquisa. E muitas outras matérias que acaba fazendo a gente ficar fazendo com esses termos. Mas então, a questão é também que, por mais que o passado seja passado, existem permanências que nós usamos como termo de história, que é tipo, já, aquele tempo já passou, mas coisas daquele tempo permanecem na nossa sociedade, acabam influenciando na nossa sociedade. Na Grécia, a gente tem o surgimento da política, a gente tem o surgimento da filosofia e das outras ciências, a gente tem os deuses que acabaram influenciando, os deuses romanos que acabaram influenciando o cristianismo, que também é presente na nossa época. E tipo, uma coisa que a gente pode notar, que a gente não estuda o passado só pelo passado, a gente estuda o passado com os olhos no presente, é que nós não estudamos, por exemplo, a tribo da Polinésia, como eu uso como exemplo, que tem até aquele vídeo do deus da Polinésia, do Porta dos Fundos, né? Sim. Que tipo, por que a gente não estuda a tribo da Polinésia? Porque a história deles, eles têm história, lógico, ele não influenciou diretamente a nossa história, não influencia diretamente o nosso presente. Pode acabar influenciando, sim, porque o mundo, os povos, eles não são a parte do resto do mundo. Mas existem pesos diferentes, né, de influência. Igual, pra gente, é o que um historiador, ele chama de formação do Brasil contemporâneo, né? Então, aí a gente vai entrar depois um pouco sobre divisão da história e às vezes abordar isso em outros podcasts também, né? Mas vamos supor, a gente sabe que aqui no território que a gente chama de Brasil hoje, entendeu? Tinham indígenas, mas quando a gente fala de formação do Brasil contemporâneo, a gente fala a partir da chegada dos portugueses, no caso, do nosso país. Então, sim. E chegada não, né? Achamento de terra. Foi achado. Né? Só que pra gente entender esse achamento dessa terra, a gente tem que entrar na crise da Idade Média, entendeu? Pra entender a ida dos países europeus aos novos mundos, pra gente compreender a formação do nosso país, entendeu? Contemporânea do nosso país. Então vocês estão vendo como a gente tá aqui no presente agora, entendeu? Agora, vamos supor, sentados, gravando o podcast, vocês estão aí, de repente, sentados no computador ou na sala de vocês, ouvindo esse podcast, mas a gente voltou na Idade Média pra gente entender a formação contemporânea do nosso país. Entendeu como a gente dá a volta nos tempos e isso é inevitável? O presente e o passado na história, eles estão sempre em diálogo, porque um precisa do outro. Sim. Sim. E outra coisa, só pra responder final e já partir pro próximo ponto, é que por que e pra que serve é exatamente isso, é pra você entender o presente. A gente não tá entendendo o passado só, a gente tá entendendo o passado e o presente. A gente entende, sim, o passado pra entender o presente. E pra que entender o presente? Tipo, digamos que nós vivemos em uma sociedade, essa sociedade tem problemas, essa sociedade, no caso, é consumista, tem criminalidade, etc e tal. A gente entendendo a construção disso, a gente consegue, muitas vezes, propor soluções a partir desse conhecimento. Tipo, eu posso usar um exemplo, ele é meio idiota. Não é tão bom quanto o exemplo que a minha amiga Beatriz sempre usa do martelinho para explicar, como ela já falou no podcast de marxismo, que é o podcast 2. Mas eu acho tão importante as pessoas conhecerem a sua história, conhecerem o seu presente, como é importante para um mecânico conhecer um carro. Uhum. Tipo, ele tem que conhecer como funciona o carro, tipo, como ele chegou até ali, como ele funciona, como é que é cada pecinha, ele tem que entender a função de cada pecinha. Pra quê? Porque caso surgir um problema, surgir alguma coisa, ele consiga resolver aquilo. Por isso que a gente entende a coisa, pra consertar, muitas vezes, né? Não só, tipo, por prazer próprio ou simplesmente, vou ter o conhecimento por ter. Acredito que o conhecimento, ele não surge simplesmente, vou ter o conhecimento, eu vou estudar sobre isso porque eu quero, né? Acredito que não, que a gente pode sim utilizar-se desse conhecimento histórico, de conhecer olhar para o presente, conhecer o passado, entender como esse presente foi construído, para a gente conseguir mudar o presente e fazer desse um país melhor, um país para todos. Vote Gariba 5544. Gariba anarquistinha aqui, gente. Não, brincadeira, Gariba. Mas, então, você estava falando da questão da importância de fazer história, de estudar história. Eu acho que assim, essa questão, o exemplo do mecânico, ela é perfeito também. Mas eu acho que o principal da gente estudar história também é a gente entender qual que é o nosso papel no mundo? Porque o que acontece? Você... Às vezes a gente pensa assim que a existência do ser humano ela é algo totalmente insignificante. E não. A gente percebe que a existência do ser humano ela é totalmente significante, primeiro, pelo fato dele possuir a razão, que foi até o exemplo do vaso que a gente deu e tal, e do fato dele ter memória. Então, pessoal, partindo aqui pro próximo ponto importante a salientar é sobre a fonte. Tipo, pra gente estudar história, pra gente chegar nesse passado, a gente precisa de alguma coisa. A gente não pode olhar pro passado, assim, porque o passado é uma coisa muito, muito rápida. Ele passa e não tem como você estar presente nele pra se estudar. Então, assim como todas as outras profissões têm as suas ferramentas, o historiador, aquele que estuda história, também tem as suas ferramentas, que são as fontes. Agora, o que é fonte histórica? Agora eu passo para a Beatriz. Eu gosto de jogar o polêmico para ela. Gente, fonte histórica, ela pode ser toda produção humana, que entra também na questão da cultura, como eu falei anteriormente. E a gente vai perceber que as fontes históricas, o conceito de fonte foi mudando. Então, primeiro, como que começou a ser fonte? A partir da observação que um humano tinha sobre outro. Depois que esse humano acabou percebendo que esse humano ele poderia ter fala e contar aquilo que ele viveu, aí começou a ter importância da fonte oral. Então vamos supor que eu chego assim pro Gariba e falo assim: Gariba, hoje eu arrotei mortadela. Entendeu? Que nojo. E aí, que nojo, mas eu tô dando um exemplo. Tô brincando. Entendeu? Fala assim: Gariba, hoje eu arrotei mortadela. O Gariba, ele vai poder escrever isso. Ó, hoje estava aqui no Sesc Santo André, que é o lugar que a gente tá gravando, com a Bia, e ela contou pra mim que ela rotou mortadela. Eu, emocionadíssimo, resolvi não editar e deixar isso no podcast. Entendeu? Como ele fará, porque eu sei que ele é bem danadinho. Aí o que aconteceu? Tá, então aqui a gente já tem dois tipos de fonte. Tem, ou melhor, três. Tem a observação, porque ele me olhou e me escutou declarando que eu arrotei mortadela. Tem a fonte oral, que sou eu contando pro Gariba que eu arrotei mortadela. E tem a fonte que é historiográfica. Ou seja, o Gariba ele tá escrevendo a história que a gente vivenciou. Do fato que eu falei pra ele que arrotei mortadela. E tem a questão do fato, que o fato é, eu arrotei mortadela. Sim, aí partimos... Quer que eu arroto de novo? Brincadeira. Não precisa, obrigado. Depois de sorvete maravilhoso, você ia arrotar o sorvete hoje. A gente comeu sorvete hoje, gente. Olha, nossa, que dia delícia. Feliz. É, isso mesmo, são esses tipos de fonte e é legal salientar, porque, beleza, só porque uma fonte está dizendo uma coisa não quer dizer que seja verdade. Tipo, Hitler pode ter sentado um momento e ter escrito num papelzinho: I love Jews, né? Eu amo judeus. Não quer dizer que ele ame. O exemplo foi idiota, eu sei, foi o primeiro que me deu na cabeça. Mas enfim, tipo, digamos que a gente encontra uma outra fonte. A gente viu no jornal e falava: não, porque os judeus não foram tão maltratados assim. É uma fonte que está falando o quê? Que os judeus não foram tão maltratados no nazismo. No nazismo. Certo? Essa é uma fonte, mas aí digamos que a gente encontra outras quatro fontes. A gente encontra uma fonte que fale sobre a tortura que eles sofreram, outra fonte que fala sobre os campos de concentração, outra fonte que fala sobre as câmeras de gás, outra fonte que fala não sei o quê. E todas essas fontes dão a entender que eles sim foram muito maltratados e massacrados no nazismo. Não foi uma coisa amena. Isso quer dizer o quê? Que tipo, não existe uma fonte que diga uma verdade. A fonte sempre parte de um ponto de vista, seja ela fonte oral, seja ela fonte escrita, né, como no caso do meu escrito sobre a Bia rotando mortadela. Sempre a fonte vai partir de um ponto de vista. Isso que a gente chama de subjetividade. Uhum. Aí, da questão da subjetividade, histórica, a gente pega bem a questão da análise das fontes mesmo. Então, pera lá, a gente tem diversas interpretações, entendeu? E essas interpretações, elas são as diferentes visões de história, entendeu? Só que acontece, vocês concordam que essas visões, elas partem de outras pessoas também, entendeu? E essas visões, elas podem o quê? Ser transcritas, entendeu? Mas e se a gente recorrer a uma outra pessoa que viveu esse momento da ascensão do nazismo, que foi judeu ou judia, entendeu? E que passou por todo esse sofrimento, entendeu? É uma fonte oral. Tá, tudo bem. Mas isso significa que seja verdade ou mentira? Não. Entendeu? A gente aprende na história que não existe algo certo ou errado. Entendeu? Ela é... Claro, você pode ter o seu ponto de vista. De repente, o seu ponto de vista, que também é a sua interpretação da história, você pode achar... Não, os judeus realmente sofreram com a ascensão do nazismo, morreram em campos de concentração, foi um holocausto total. Entendeu? O que acontece? Mas na hora que você for analisar as fontes, não analise essas fontes isso daqui tá certo ou isso daqui tá errado. Não. As fontes, elas são interpretações. Sim, elas são interpretações, pontos de vista, e uma fonte muitas vezes acaba entrando em total conflito com outra fonte. Tanto que, ó, tem um filme agora pra indicar, que eu sempre indico, que a gente assistiu na faculdade, se chama Uma Cidade Sem Passado. Nossa, esse filme é muito bom. Ele é um filme alemão, vale a pena. Isso, ele é um filme alemão, assistam, vale muito a pena. E é exatamente isso, tipo, a fonte oral, tipo, as pessoas falando sobre o que elas achavam sobre o nazismo, batendo totalmente contra as fontes documentais, as fontes escritas de jornal, de entre outras coisas, que, no caso, a historiadora no filme está trabalhando. E é exatamente isso, tipo, tá, uma vai estar falando uma coisa, outra vai estar falando outra coisa. E é exatamente esse o papel do historiador, de analisar essas duas fontes e procurar uma resposta. Que a gente também não vai escrever ali, tipo, ah, eu acho tal coisa. Não, o historiador tem que... A história, você tem que responder alguma coisa. É o seu ponto de vista, é subjetivo. Você pode não estar certo, ou como você pode não estar errado. Mas você tem que responder alguma coisa. Essa coisa de, ai, não ter opinião é... Não gosto, sim. Não. E o que acontece? Essa questão da opinião em si... Ela tá muito ligada ao que a gente chama de problematização da história. Então, quando você vai analisar uma história, você tem que criar um problema. E com essa situação do problema vem com a subjetivação. Então, é você perguntar o porquê, na visão de quem, pra quem escreveu isso, em que período escreveu. Onde vivem? Onde vivem essas pessoas? Quem são esses sujeitos históricos? Um beijo para a professora Mirna de novo. Enfim, é um trabalho que você tem que ter cuidado e, ao mesmo tempo, muito amor, sabe? E, assim, o cuidado é por quê? Porque você tá mexendo com uma história que ela não é só sua. E que ela também não é só de um interesse seu ou de uma curiosidade sua. Mas porque outras pessoas vivenciaram aquilo, outras pessoas também têm uma opinião. Sim, como é mostrado no filme que a gente acabou de indicar, né? Uma Cidade Sem Passado. É. É porque, assim, muitas vezes a gente fala que não existe uma verdade num documento, porque o documento sempre vai partir de um ser humano, né? De uma pessoa. Uhum. E essa pessoa é o quê? Essa pessoa tem emoção, essa pessoa ela tem um ponto de vista... E essa pessoa, ela vai tentar proteger ou vai tentar atacar determinadas coisas a partir das ideologias dela, da forma que ela pensa. Então, por exemplo, numa Cidade Sem Passado, a pessoa, ela vai contar o nazismo a partir daquilo que ela tinha conhecido. E às vezes, por ser, né, na época, esse filme é dos anos 90, o nazismo não era tão distante, ainda existiam pessoas que viveram na época do nazismo. E quando essas pessoas falavam, pra pessoa que estava estudando, que não era nascida na época, elas sempre tentavam proteger alguma coisa, porque o passado, por mais que ele tenha acontecido, ele ainda está no presente, porque muitas pessoas que a gente conhece poderiam estar nesse passado. Então, por isso que é sempre mais difícil você estudar o passado mais próximo, na minha opinião. que alguma coisa você acredita que é mais difícil? Porque envolve muito dessa coisa do... Tá, isso aconteceu, o golpe militar, por exemplo, o militarismo. A gente sempre vai ficar contra porque os nossos pais sofreram com isso, a gente conhece pessoas que sofreram com isso. Acho que quanto mais distante o historiador tá daquele período, mais fácil é analisar aquilo. Por quê? Porque o historiador também é um ser humano. É um ser humano e tem, sim, a questão do afeto à história também, né? Sim, é muito mais, é uma coisa que eu estava discutindo com a Bia esses dias. É muito mais difícil o historiador falar sobre a sua história do que falar uma história distante. Sim. Porque a gente tem sentimentos, nós somos pessoas. Ao mesmo tempo que uma pessoa vai querer amenizar o nazismo ou alguma outra coisa da época porque ela estava presente, os pais estavam presentes, a gente vai querer amenizar ou vai querer não atacar algumas coisas porque ainda fazem parte do nosso presente, né? Fazem parte do nosso sentimento, a forma que a gente pensa. Por isso que eu tinha falado da questão, assim, da história ela ser algo que você tem que fazer com muito amor. Porque quando você fala de história também, você fala de sentimento. E aí a questão de você analisar um passado que ele é mais próximo e que, de repente, os nossos pais vivenciaram, os nossos avós, ou até mesmo a gente vivenciou, é você mexer com um afeto, é você mexer com a memória. Também, né? Então o que acontece? Você tem uma memória daquilo porque você vivenciou aquilo, entendeu? E se você vivenciou, você, por pior que seja a memória que você tem, é uma coisa que ficou marcante na sua, que foi marcante na sua vida e que tem um significado. Sim, a memória também é importante falar que ela muda durante o tempo, né? Tipo, a nossa memória ela não permanece a mesma. Por que que a memória não permanece a mesma? Porque nós mudamos, tipo, digamos que eu empurre a Beatriz agora e ela caia de bunda no chão. Se ela for relatar sobre isso, eu sou um cara mau, eu sou sinistrão, eu sou mau malandrão. Você é mau malandrão, beijo Raí, malandrão. Beijo Raí. Se ela relatar sobre isso agora, ela vai escrever puta, tipo, não, o Vitor é mó filha da puta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se, por exemplo, ela for relatar o mesmo acontecido daqui uns 2 meses, onde, tipo, o calor da emoção não está mais tão presente, ela pode ter refletido, ah, ele me empurrou porque ele tem problema mental, então... E não sei o que, a opinião dela vai ser diferente, a fonte vai ser totalmente diferente. Então, a fonte está diretamente ligada ao tempo, que é o próximo tema que a gente vai tratar. Agora aí, falando sobre o tempo que eu acabei de citar, nós historiadores, isso eu acho legal a gente colocar logo de cara, que existe uma diferença primordial entre o historiador e o jornalista, que é diretamente ligada ao tempo que o historiador trabalha e ao tempo que o jornalista trabalha, porque nós estudamos, às vezes, a mesma coisa, só que o nosso olhar é diferente por causa dessa visão sobre o tempo. Eu vou passar essa questão pra Biazinha explicar, porque ela é mais inteligente. Antes de falar sobre isso, eu quero mandar, tipo, um beijo pra 2 jornalistas que eu conheço. Um é o Diego Renan e o outro é o Pedro Henrique. Beijo pra vocês dois, gente. Vocês, apesar de serem jornalistas, vocês moram no meu coração. Apesar de serem jornalistas. Aí, ó, ela acabou de citar que, tipo, ó, apesar de você ser jornalista, né? A gente te ama, porque você não escolheu. Na verdade, você escolheu, mas você não tem culpa de ter escolhido. Não, gente, eu tô brincando igual, também. Tem ótimos textos que são escritos por jornalistas. E são textos, sim, assim, sim. Históricos, né? Historiográficos também. Dá até pra gravar um podcast falando sobre jornalismo versus história, mas vamos voltar aqui. Qual é o tempo que o jornalista utiliza? Vamos ver se você se lembra. O tempo que o jornalista utiliza é justamente aquela concepção de da volta ao passado. Muitas vezes, quando o jornalista quer escrever sobre algo que é passado, ou ele trabalha geralmente com um tempo presente. Então aconteceu uma coisa, ele vai escrever sobre essa coisa, a interpretação que ele tem, entendeu? E isso pode ter um boom, repercutir ou não, entendeu? Mas geralmente repercute por quê? Porque além dele estar escrevendo sobre isso, ou de repente fazendo uma entrevista sobre isso, isso, o que ele está vivenciando, entendeu? É muito importante para outras pessoas, porque todo esse grupo de pessoas que ele está fazendo essa pesquisa para ir atrás está vivenciando a mesma coisa que ele, o que faz com que ele tenha muito contato com fontes orais, entendeu? Ou com interpretações também feitas no momento presente de outros jornalistas também. Isso. É uma coisa também que o Mark Bloch, se eu não me engano, o Fernando Brodel, que fala sobre o tempo. Mark Bloch, né? O Fernando Brodel. Fernando Brodel. É uma coisa que ele separa que eu acho muito interessante é o tempo de curta duração e o tempo de longa duração. Uhum. O tempo de curta duração são anos ou meses ou dias. Então, tipo, eu acho que o jornalista, ele se foca muito no tempo de curta duração. Ele não volta muito no passado pra tentar achar uma resposta sobre aquilo. Então, ele se mantém mais no presente, o mais no presente possível. O historiador, não. Isso que é a diferença que eu acredito que seja a mais forte entre eles. Que, tipo, digamos que um cara, ele atira... Num sujeito na rua. Tipo a Bia, vamos supor que a Bia tenha atirado no Gariba. Isso, a Bia atirou no Gariba, certo? Brincadeira, eu nunca faria isso, sério. Meu irmãozinho do coração. Todo mundo me ama, eu sei disso. Também não seja tão pretencioso. Eu sou mesmo, sou pretencioso machista. Então tem que morrer. Brincadeira, gente. Brincadeira. Ó, feminazi alert. Então, a Bia dá um tiro no Gariba, digamos que a Bia é pobre e tal. Aí, beleza, o jornalista vai ver o quê? Ele vai ver a Bia dando um tiro no Gariba e vai buscar motivos do presente pra explicar por que isso aconteceu. Sei lá, tipo, os dois tiveram uma briga e ela, nervosa, pegou o revólver e atirou nele. Aí, digamos que é uma resposta que o jornalista dê sobre esse acontecimento, né? O historiador, não. O historiador, ele vai voltar lá na puta que pariu, querendo ou não, é verdade. Ele vai voltar lá na puta que pariu, buscando entender as diferenças sociais. Depende também do historiador, né? Nem todo historiador, ele é igual. Existem muitos tipos de história que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas ele vai voltar lá... Às vezes, tipo, muitos anos buscando entender essa diferença social e pra conseguir entender o contexto daquela cultura pra tentar responder o porquê que a Bia matou o Gariba. E, assim, não necessariamente ele precisa vir lá na puta que pariu. Aí é o que a gente chama, às vezes, de demarcação histórica. Então ele pode pegar e, vamos supor, cortar esse tempo, né? Então ele de repente fala assim, eu quero entender as diferenças sociais, vai desde 1960 até 2014, entendeu? E se ele tá achando que esse recorte histórico vai contribuir para que ele entenda esse momento presente, o historiador ele vai fazer isso. Ah, tem outra coisa que é importante pra gente explicar sobre o tempo, acho que isso aí já ficou bem claro, sobre o tempo de curta duração e longa duração, é que muitas vezes o historiador, ele divide o tempo, ele corta o tempo em partes. O melhor exemplo que a gente tem sobre isso é a história tripartida que surgiu na França, é a Concepção Francesa, não é? Concepção Francesa, de Sim, história. Que existe a história antiga, a história média e a história moderna. Por que que o historiador faz essa divisão? É porque, assim, nós observamos... A gente sempre tenta procurar alguma coisa em comum e de diferente entre os tempos. Então, a gente faz essas demarcações para que, por exemplo, estiver falando lá de antiguidade, a gente tenha uma pré-concepção sobre o assunto já. Tipo, a gente acaba se tornando, muitas vezes, uma orientação. Falar durante horas cansa a garganta pra caralho, gente. É foda. Como orientação... Então, por exemplo, a gente já acaba entrando num contexto. Tipo, isso eu acho que é importante a gente separar um podcast à parte sobre essas divisões do tempo, porque essa divisão ela tem muitas ideologias por trás e a própria divisão do tempo tem uma história que é importante a gente contar depois. A gente vai deixar na miúda para que a gente puxe esse assunto depois. Então, pessoal, aqui agora para encerrar, a Bia falou que ia explicar sobre fato, acho que a gente não falou muito sobre fato, né? Você quer dar uma salientada? O fato é tipo um acontecimento em que ele pode ser contestável, entendeu? Mas é isso independente de interpretação. Então vamos supor, pegar o nazismo. o nazismo é um fato, aconteceu. Sim, o partido nazista, entendeu? Existiu. O partido nazista existiu, entendeu? Tem documentos que mostram que ele existiu. Então aquilo, tipo, é fato, entendeu? Aconteceu e não tem como não negar que aquilo aconteceu. Entendeu? Sim. Aí o que acontece? Só que as interpretações do que aconteceu a partir desse fato, entendeu? Aí elas podem mudar, entendeu? Mas o fato é algo que aconteceu e ele é incontestável, ao ponto de você perguntar, aconteceu ou não? Entendeu? A partir do momento que tem documentos em que fala, ó, esse fato, ele aconteceu, entendeu? Ou vamos supor, vai, Napoleão Bonaparte, ele é uma pessoa que existiu. A Revolução Francesa, entendeu? Aconteceu. É um fato. Sim, mas as, entendeu? Formas, os motivos, tudo isso a gente já parte para a subjetividade. Sim. É legal falar também um pouco sobre essa relação de fato e história. É que a gente tem uma história factual. Uma história factual que trabalha com fatos. Que a gente, é o que a gente chama de escola positivista. Que a história, ela tem várias escolas. Que a gente vai gravar depois podcasts falando sobre essas escolas separadamente, que tem uma forma de se estudar essa história. E uma delas é a história positivista, que é a primeira história assim, que surge, que é uma história factual. Ou seja, é uma história que só vai analisar os fatos. Tipo, a Bia falou sobre o nazismo. Então, essa história só ia contar fatos, ia buscar uma verdade. É o que a gente chama de história-ciência, né? Que tenta procurar uma exatidão sobre aquilo. Falando um pouco sobre o positivismo e tudo mais, bugou. Nossa, gente, deu um bug aqui. Então, falando sobre positivismo, tem uma figura, duas figuras muito importantes, que também revolucionaram o que a gente chama de fonte. Essas duas figuras são o Heródoto, que a gente costuma dizer que ele é o pai da história, porque foi a primeira pessoa que começou a registrar esses acontecimentos, entendeu? E o que acontecia nas cidades, tá? E a segunda pessoa, o Tucídides, que ele é um aprendiz de Heródoto. Que foi Tucídides que acabou dando valor ao que a gente chama hoje de fonte oral, né? Então, ele acabou percebendo que as pessoas poderiam contar a sua história e que ela não acontecia só a partir da observação, né? Tem um livro muito bom que ele se chama As Lágrimas de Tucídides, né? Que conta justamente isso. Né? É o momento em que Tucídides ele acabou se emocionando ao agradecer o Heródoto, né? Por ter ensinado a observação dos acontecimentos. É um texto muito bonito. Se vocês puderem e terem a oportunidade de ler, vocês acham facinho em PDF. É só digitar no Google As Lágrimas de Tucídides. É importante também explicar que essa coisa do Heródoto ser o pai da história é uma coisa que surgiu muito no Renascimento. Porque, tipo, a gente vai explicar isso sobre um podcast só da Idade Moderna, o surgimento e tal. Mas no Renascimento, acreditava-se que uma coisa vivia e era uma coisa esplendorosa e essa coisa tinha morrido, que seria a Idade Média. E eles estavam renascendo e eles seriam os modernos. Essa noção de, tipo, uma história boa, uma história ruim, uma história ótima, maravilhosa. Por isso da Idade Média ser conhecida como a Idade das Trevas. Isso. Né? E, tipo, essa coisa do Heródoto ser o pai da história, ter essa valorização dos gregos, etc., tá muito ligada ao Renascimento. Que a gente depois vai gravar um podcast só sobre ele. Uhum. Querido. Querido... Renascimento. Renascimento. Querido Renascimento. Eu vou ser honesta, é uma parte da história que eu gosto bastante. Também gosto. Beijo, também. Lilian. Nossa, beijo pra professora Lilian, de história moderna. Assim. Né? E de história contemporânea também. Isso. Acabou, Bia? Acabou. Não sei. Deixa eu pensar em mais alguma coisa. Ah, é, sobre o positivismo também, é importante a gente frisar que por que positivismo? Entendeu? Por conta de uma história sem o que a gente tinha falado da problematização. Então você só transcreve o que acontece e você só transcreve o que as pessoas falam. Entendeu? Mas você não problematiza ao perguntar, vamos supor, ah, isso é verdade, verdade ou mentira? Não, né? Porque como a gente disse, não tem história certa ou errada, não tem verdade ou mentira na história, mas vai, a gente não faz essa problematização. Por que aconteceu isso? Por quê? Pra quem? Quando? Entendeu? Na visão de quem? Isso, isso é problematizar, né? Que está envolto de outras escolas históricas. Como, principalmente a escola dos Anali, né? Escola dos Anália, a escola marxista problematiza, a escola nova escola cultural também problematiza, tem muitas outras. O historicismo. Que foi o historicismo que foi o que rompeu com o positivismo, né? Isso, foi a mudança, assim, né? O positivismo enfraquecendo. Mas terá um podcast só sobre essas escolas maravilhosas que Jesus criou. Que Jesus criou, não, que os homens criaram. Isso é um olhar do humanismo, sou humanista. Humanistinha de faculdade. Humanistinha de faculdade? Humanistinha de faculdade. Você é um cristãozinho metido a medieval. Olha, cristãozinho. O inho é muito ofensivo. Acabou? Acabou. Pessoal, muito obrigada pela paciência. Por vocês estarem acompanhando os podcasts, tá? A gente vai tentar agora fazer outros em um intervalo curto de tempo. Semana, vou tentar postar em toda semana, toda sexta-feira, no ar, no mesmo horário, no mesmo blog, que é um blog legal. Sim, gente, super amiches. A gente quer também agradecer o pessoal que contribui também com o blog, né? Sim, todo mundo. E sempre tentar manter qualquer coisa, pessoal. Sério, se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí no comentário, que a gente vai tentar ficar de olho. E acredito que nos últimos podcasts não teve nenhuma dúvida, porque a gente é foda, né, Bia? Não tem como explicar. A gente é foda pra caralho, a gente explica tudo certinho, ninguém fica com dúvida nenhuma. E quando o professor é foda, quem vai chegar assim e falar, mas não, você tá errado? Ninguém chega na Lilian e fala, Lilian, você tá errada. Porque o professor é foda, gente. E pessoal, se vocês, por exemplo, curtiram e querem um tema próprio, vocês lancem aí no comentário também, fala sobre tal coisa. A gente pensa no assunto de vocês, no final a gente pode até cagar sobre ele, mas a gente vai pensar com carinho, ou não. Ou vamos fazer uma pesquisa também, que faremos. A gente não fala nada assim, tipo de achismo aqui. Aqui a gente não tem achismo, a gente sempre pesquisa alguma coisa. Pro podcast de filosofia, a gente podia falar sobre a questão do achismo, né? Que falaremos. Muito próximo da gente vai gravar um podcast de filosofia, gente. É isso aí, já deu tempo demais. Vamos encerrar aqui. Um beijo pra todos, um beijo pra bunda de todos e beijo, Marcel. Tchau, tchau, gente. Tchau. Respeito, moço, patente alta, dá aula, é bigode grosso. Caramba!